Fica ligado no R, moro verbal. A união perfeita, multiparte. 2, 3, 4, vários derrubados, fortemente munidos com calibres pesados, prontos para uma chacina. Alvo certo, terceira divisão CT, Rua da Sorte, Rua de Santa e Delfina. Todos perguntam, mas ninguém viu. Será que é assim que temos que sobreviver no submundo Brasil? Vários aliados se acabando no pó. Quero ver quem segura aquele B.O. Traficantes vão subindo e descendo a favela, apavorando os moradores que sobrevivem nela. Sonho realidade, não sei o que vai ser. A lei aqui é matar pra não morrer. Medo e desespero cercam as famílias, destruindo a vida de mais uma Dona Maria. Mães que perderam os seus filhos, não dá para contar. Um barraco que não tem uma senhora chorando, é difícil de escapar. Ronda ostensiva, Tobias guiar, circulam por aqui somente pra matar. Ronda ostensiva, Tobias de Aguiar, circulam por aqui somente pra matar. Mais um ano se passou, nada mudou. O sistema simplesmente nos escravizou. FHC, só pense em nos prender, com promessa demagógica no rádio e TV. Segurança para o povo aqui é escassa. Desarma pai de família é uma ameaça. Não quero ser o mais certo e sim, mano correto que buscou conhecimento para se defender. Do lado leste de São Paulo, ao lado norte, chega mais, multifácil. Na balada, no rolê, quem conhece já tá ligado. Se ela te trombar, você pode ser trombado. No beco, no bar, na rua, ouve ela. Muitos já conhecem com a morte, então já era. Não, estou contente, é deprimente. Ver homens em viatura matando gente como a gente. Abra o seu ouvido, escute o que vamos falar. Truco, este ice, a verdade. Policiais nas ruas querem fazer justiça. A justiça que eles fazem não tem nada a ver, pois vários culpados estão aí no mall legal, roubando pessoal na maior cara de pau. E você sendo honesto, perdendo sua moral, podendo morrer por causa de um policial. Dizem que a justiça tarda, mas não falha. Transforma nosso espaço em um campo de batalha. Tiro sem destino e sem direção, pode te ferir e atingir o seu coração. Ditado popular muito conhecido: quem não deve não teme, quem não teme não corre. E se você não correr, você pode morrer. Então tome cuidado no que possa acontecer. A Ronda ostensiva, subia de Aguiar, circulam por aqui somente pra matar. Ronda ostensiva, subia de Aguiar, circulam por aqui somente pra matar. Qualquer lado, lado leste, a zona norte de Guarulhos, colisão verbal, a união lado perfeita, multiface, pau, dom, DJ Zika, trio homicida, diretamente, terceira divisão. Cidade Tiradentes, São Mateus, é assim que vai ser. A gente sempre se escondendo do sistema. Chega dessa porra que só querem nos prender. Políticos só querem saber disso, matar a gente, é assim que vai ser. Fique esperto no R, aonde você for, seja sempre maquinado. Você não sabe o que pode vir, ladrão, morô? Lá do leste de São Paulo, terceira divisão, Cidade Tiradentes.